acaso você já ouviu falar que existe um lugar que fica muito além? Moradas que o Senhor foi preparar para que o aceitar e for fiel também. E você, onde passará a eternidade? Chega de sonhar em frente à realidade. Se você pensar que tudo acaba aqui, engano seu, tenhas compaixão de ti, venhas pra passará a eternidade, chega disso.